A fecheiro 46, capítulo 39. Muito bem, cá vamos nós outra vez. Era o quê? A quinta reunião em honra dos noivos? Tinha havido o chá de Lily e o almoço de Beatrice e o jantarzinho de Cecília no Antoine's e a pequena festa de Mona na Baixa, naquela encantadora casa antiga na Esplanade Avenue. E desta vez era em Metairie, na casa de Cortland, como ainda lhe chamavam, embora fosse há anos a casa de Gifford e Ryan e de Pierce, o seu filho mais novo. E aquele dia claro de outubro era perfeito para um garden party para umas 200 pessoas. Não importava que o casamento fosse daí há apenas 10 dias, a 1 de novembro, no dia de Todos Santos. Os Mayfairs dariam mais 2 chás até lá, além de um almoço num dia e local a confirmar mais tarde. Qualquer pretexto serve para uma festa, dissera Claire Mayfair. Querida, não sabe há quanto tempo esperamos por uma coisa destas. As pessoas espalhavam-se pelo relevado aberto sob as pequenas magnólias podadas e pelas espaçosas salas de tetos baixos da bonita casa Williamsburg de tijolo. E Anne-Marie, de cabelos escuros, uma pessoa profundamente honesta, que agora parecia absolutamente encantada com os planos de Rowan para o hospital, apresentou-a a dezenas de pessoas que ela já vira no funeral e a mais outras dezenas que nunca vira antes. Aaron tinha descrito Metairie, um subúrbio americano, com absoluta exatidão. Podiam estar em Beverly Hills ou Sherman Oaks, em Houston, à exceção, talvez, de o céu ter aquele aspecto vidrado que ela nunca vira em mais lado nenhum, a não ser nas Caraíbas. E as velhas árvores que ladeavam os passeios eram tão antigas como as do Garden District. Mas a casa em si era um exemplar puro das dos subúrbios de elite, com as suas antiguidades do século XVIII de Filadélfia e alcatifas, e cada retrato de família cuidadosamente emoldurado e iluminado, e o suave e cativante saxofone de Kenny J a ouvir-se através de colunas escondidas nas paredes sheetrock brancas. Um criado muito preto, com uma cabeça extremamente redonda e um sotaque musical do Haiti, servia o whisky ou o vinho branco em copos de cristal. Duas cozinheiras de cor com fardas engomadas viravam os grandes camarões cor-de-rosa picantes no churrasco, e as mulheres Mayfair, com os seus vestidos de suaves cores pastel, pareciam flores no meio dos homens de fatos brancos. Algumas crianças pequenas brincavam na relva, ou punham as mãozinhas peganhentas debaixo do repuxo da pequena fonte no centro do relvado. Rowan tinha encontrado um sítio confortável numa cadeira de jardim branca sob a magnólia maior. Ia bebendo o seu whisky lentamente, enquanto apertava a mão a primo após primo. Estava a começar a gostar do sabor daquele veneno. Talvez estivesse mesmo um pouco alegre. Antes da festa, tinha feito a última prova do vestido de casamento e do véu, e deu por si inesperadamente excitada, com a pompa, e grata pelo facto de esta lhe ter sido mais ou menos imposta. Princesa por um dia, era o que seria, entrando e saindo de uma festa de gala. Nem sequer seria uma provação usar a esmeralda, especialmente por esta ter ficado bem guardada no seu estojo, na copa da louça, desde aquela terrível noite. E ela tinha acabado por nunca contar a Michael o seu misterioso e indesejável aparecimento. Sabia que lhe devia ter contado. Estivera várias vezes prestes a fazê-lo, mas não tinha conseguido. Todos viram que Michael tinha ficado radiante com o casamento pela igreja. Os seus pais tinham-se casado naquela paróquia, bem como os avós, antes deles. Sim, adorara a ideia. Provavelmente mais do que ela própria. E a menos que acontecesse alguma coisa com aquele horrível colar, para quê estragar-lhe as coisas? Para quê estragá-las a ambos? Podia sempre explicar-lhe mais tarde, depois de o colar estar fechado à chave em segurança num cofre. Não, não era enganá-lo. Apenas adiar contar-lhe. Além disso, nada mais tinha acontecido desde essa altura. Não tinham aparecido mais flores deformadas na sua mesinha de cabeceira. Na realidade, o tempo tinha voado, com os restauros a irem de vento em popa, e a casa da Flórida, já mobilada e pronta para a lua de mel oficial. Um outro golpe de sorte foi o facto de Aaron ter sido completamente aceito pela família e ter passado a ser automaticamente incluído em todas as reuniões. Beatrice tinha-se apaixonado por ele, segundo ela, e troçava impiedosamente de seus hábitos britânicos de solteirão e do facto de haver tantas viúvas disponíveis na família Mayfair, chegara mesmo a levá-lo a ouvir a orquestra sinfónica com Agnes Mayfair, uma prima mais velha, extremamente bela, cujo marido morrera no ano anterior com um cancro. Rowan pensou como é que ele se sairia naquela situação, mas já se apercebera de que Aaron se insinuaria junto de Deus no céu ou do diabo no inferno. Até Lauren, a advogada Iceberg, parecia gostar de Aaron. Num dia, ao almoço, Lauren tinha conversado longamente com ele sobre a história de Nova Orleans. Ryan gostava dele. E Pierce interrogava-o impiedosamente sobre as suas viagens pela Europa e pelo leste. Aaron era também um companheiro constante e fiel da tia Vivian de Michael. Rowan achava que todos deviam ter uma tia Vivian, uma pessoa frágil e que parecia uma boneca a transbordar de amor e doçura e que adorava cada palavra de Michael. Fazia lembrar a Rowan as descrições de Aaron da história de Millie Dear e Miss Bell. Mas a mudança não tinha sido fácil para a tia Vivian. E apesar dos Mayfairs a convidarem para comer e beber com grande carinho, ela não conseguia aguentar o seu ritmo frenético e as suas conversas enérgicas. Naquela tarde, tinha implorado para que a deixassem ficar em casa, arrumar as poucas coisas pessoais que tinha trazido com ela. Estava farta de pedir a Michael para ir à casa de Liberty Street empacotar tudo, mas ele tinha andado a adiar a ida, embora ele e Rowan soubessem que tal viagem era inevitável. Mas ver Michael com a tia Viv era amá-lo por todo um novo conjunto de novas razões, pois ninguém podia ser mais bondoso ou paciente. É a única pessoa de família que tenho, Rowan, comentaram uma vez. Todas as outras já morreram. Sabes, se as coisas entre nós não tivessem resultado, eu estaria agora na Talamasca. Eles ter-se-iam tornado a minha família. Como ela o compreendia. Sentindo um choque, aquelas palavras fizeram-na lembrar a sua própria amarga solidão de há alguns meses atrás. Santo Deus, como ela queria que as coisas resultassem ali. E o fantasma de First Street mantinha-se afastado, como se também ele quisesse que as coisas resultassem. Ou teria sido a ira dela afastá-lo. Durante dias, após o aparecimento do colar, Rowan tinha-o amaldiçoado por isso em silêncio. A família até tinha aceito a ideia da Talamasca, embora Aaron fosse sempre vago sobre o que esta realmente era. Talvez não soubessem senão que Aaron era um erudito que viajava pelo mundo, que sempre se interessara pela história da família Mayfair, por ser uma família antiga e distinta do Sul. E qualquer erudito que conseguisse descobrir uma antepassada tão extraordinariamente bela como Débora, imortalizada, nada mais nada menos, pelo grande Rembrandt, e autenticada, para lá de qualquer dúvida, por ter a inconfundível esmeralda Mayfair ao pescoço, era o seu tipo de historiador. Ficavam fascinados pelos fragmentos da sua história que Aaron revelava. Santo Deus! Pensavam que Julian tinha inventado todos aqueles disparates sobre os antepassados da Escócia. Entretanto, Beatrice tinha mandado reproduzir a fotografia do retrato de Débora, pintado por Rembrandt, reproduzida a óleo, para pendurar o retrato em First Street, no dia da recepção. Estava furiosa com Ryan por não ter recomendado a compra do original. Mas o que é certo é que a Tolamasca não cederia o original. Graças a Deus que depois da estimativa de Ryan quanto ao inevitável preço, a questão tinha sido abandonada. Sim, adoravam Aaron e adoravam Michael e adoravam Rowan e adoravam Débora. Se sabiam alguma coisa sobre o que se tinha passado entre Aaron e Cortland ou Carlota há anos atrás, não disseram uma única palavra sobre isso. Não sabiam que Stuart Townsend tinha sido membro da Tolamasca. Na realidade, tinham ficado absolutamente confundidos com a descoberta do misterioso cadáver. E tornava-se cada vez mais óbvio que achavam que Stella tinha sido responsável pela sua presença. Provavelmente morrera de ópio ou de excesso de bebida numa daquelas festas selvagens, e ela limitou-se a embrulhá-lo no tapete e esqueceu-se dele. Ou talvez o tivesse estrangulado. Lembra-se das festas que ela costumava dar? Rowan divertia-se a ouvi-los falar, a ouvir as suas constantes gargalhadas. Nunca sentiu a mais leve vibração de maldade. Sentia agora as suas boas intenções, a sua alegria de celebração. Mas tinham os seus segredos, alguns deles, especialmente os mais velhos. A cada nova reunião, Rowan detetava indícios mais fortes. Na realidade, à medida que a data do casamento se aproximava, tinha a certeza de que qualquer coisa estava para acontecer. Os familiares mais velhos não iam a First Street apenas para lhes desejar felicidades ou para se maravilharem com restauros. Sentiam curiosidade. Sentiam medo. Havia segredos que eles queriam confidenciar ou talvez avisos que queriam fazer ou perguntas. E talvez estivessem a pôr à prova os seus poderes, pois sem dúvida tinham os seus próprios poderes. Ela nunca tinha estado junto de pessoas tão carinhosas ou hábeis a esconder as suas emoções negativas. Era curioso. Mas talvez fosse aquele o dia em que aconteceria algo de invulgar. Estavam lá tantos familiares velhos. O vinho corria. E depois de uma série de dias frescos de outubro, o tempo estava de novo agradavelmente quente. O céu estava de um azul porcelana perfeito. E grandes novelos de nuvens passavam rapidamente como graciosos galeões impelidos por ventos alísios. Rowan bebeu um pouco mais do whisky, agradando-lhe a sensação ardente no peito, e olhou em volta à procura de Michael. Ali estava ele, ainda apanhado pela avassaladora Beatrice e pela incrivelmente bonita Gifford, cuja mãe era descendente de Leston Mayfair e cujo pai era descendente de Clay Mayfair. E, é claro, se tinha casado com Ryan, neto de Cortland. Parece que também havia outras linhas de Mayfair misturadas pelo meio. Mas Rowan tinha sido chamada no meio da conversa, ficando irritadíssima ao ver, sem qualquer razão, os dedos pálidos de Gifford fecharem-se em torno do braço de Michael. Que é que elas achariam tão fascinante no seu apaixonado que não o largavam? E por que diabo é que Gifford era uma mulher tão nervosa? Pobre Michael, não sabia o que estava a passar. Estava ali sentado, com as mãos enluvadas, enfiadas nos bolsos, a sentir, a sorrir com as suas historietas. Não detectava o leve toque de flerte nos seus gestos, o brilho nos seus olhos, o tom altamente sedutor dos seus risos. Habitua-te. Aquele filho da mãe é irresistível, a mulher refinadas. Estão todas a atazaná-lo por ser o guarda-costas que lê Dickens. Na véspera, ele tinha subido à escada alta colocada contra a casa, como um pirata a subir uma escada de corda de um navio. E depois, ao vê-lo, de tronco nu, com o pé no parapeito, com uma mão erguida para acenar, como se não fizesse a menor ideia de que aquela série de pequenos gestos naturais estava lentamente a pô-la doida. Cecília tinha olhado para cima e dito: Meu Deus, é um homem tão bonito. Sim, eu sei, murmurara Rowan. O seu desejo por ele naqueles momentos era avassalador. E ele ainda ficava mais sedutor naquele fato e colete de algodão branco. Queres que eu me vista como um vendedor de gelados? Dissera, quando Beatrice o arrastara ao Perlis para o comprar. Querido, agora você é um cavalheiro solista. Pornográfico é o que ele era. Pornografia ambulante. Como na ocasião em que enrolara as mangas da camisa, meteram um maço de cigarros Camel na dobra da manga direita e puseram um lápis atrás da orelha. Isso tinha posto a discutir com um dos carpinteiros ou pintores e depois levantou bruscamente a mão, como se fosse enfiar o queixo do pobre tipo pela cabeça dentro. Depois havia aqueles mergulhos nus na piscina, depois de todos irem embora da propriedade. Nunca mais tinham aparecido fantasmas, desde aquela primeira vez. E aquele fim de semana em que tinham ido à Flórida receber as chaves da nova casa, quando o viu a dormir nu na varanda, sem mais nada a não ser o relógio de ouro no pulso e o pequeno fio de ouro ao pescoço. A nudez total não seria mais sedutora. E ele estava tão supremamente feliz. Era a única pessoa no mundo que amava mais aquela casa que os Mayfairs. Estava obcecado por ela. Aproveitava todas as oportunidades para trabalhar com os operários e tirava as luvas cada vez com mais frequência. Parece que conseguia eliminar as imagens de um objeto se fizesse realmente um esforço. E se depois disso mais ninguém lhe tocasse, não havia perigo, por assim dizer. E ele já tinha uma caixa cheia de ferramentas que usava de mãos nuas e com regularidade. Graças a Deus que os fantasmas e as assombrações estavam a deixá-los a ambos em paz. E ela tinha que deixar de se preocupar com ele, no meio daquele harém. Era melhor concentrar-se no grupo que se juntara à sua volta. A imponente e velha Felice tinha puxado uma cadeira para junto dela. E a bonita palavrosa Margaret Anne tinha-se sentado na relva. E a melancólica Magdalene, aquela que parecia nova, mas não era. Já lá estava há algum tempo a observar os outros num silêncio invulgar. Ocasionalmente, alguém virava a cabeça. Um deles olhava para ela. E ela sentia uma vaga impressão de conhecimentos clandestinos e talvez uma pergunta. E depois isso desaparecia. Mas era sempre quando uma das mais velhas, Felice, que era a filha mais nova de Barclay e tinha 75 anos, ou Lily, que tinha 68 e era neta de Vincent, ou o idoso e calvo Peter Mayfair, com olhos lacrimejantes e pescoço grosso, apesar de o seu corpo ser muito direito e forte, o filho mais novo de Garland, sem dúvida um velhote desconfiado e conhecedor. E depois havia Randall, de olhos papudos e aparentemente experiente, esparramado num banco de ferro forjado a um canto, a olhar permanentemente para ela, por mais pessoas que ocasionalmente se metessem à frente e impedissem a sua visão, como se lhe quisesse dizer qualquer coisa extremamente importante, mas não soubesse como começar. Quero saber tudo. Naquele momento, Pierce olhava com indisfarçado temor, totalmente cativado pelo sonho do Mayfair Medical e quase tão ansioso como ela para o tornar realidade. Era pena que tivesse perdido os modos calorosos que mostrara antes e quase se mostrasse apologético quando levou uma sucessão de jovens para lhe serem apresentados, explicando sucintamente a sua linhagem e atual ocupação de cada um. Somos uma família de advogados. Que é que um cavalheiro faz quando não precisa de fazer nada? Na opinião de Rowan, havia algo de absolutamente adorável em Pierce. Queria voltar a pô-lo à vontade. Na sua amizade não havia a menor sombra de egoísmo. Rowan reparou com agrado que, depois de cada apresentação, ele apresentava essa mesma pessoa a Michael, com uma cordialidade simples e sem explicações. Na realidade, todos eles se mostravam extremamente simpáticos para com Michael. Gifford não parava de lhe servir whisky. E Anne-Marie tinha-se instalado ao lado dele e falava atentamente com ele, com o ombro a tocar no dele. Para com isso, Rowan. Não podes trancar um belo animal como este no sótão. Eles rodeavam-na aos magotes e depois afastavam-se para que novo magote se pudesse formar. E todos falavam na casa de First Street, acima de tudo na casa, pois o restauro em curso da casa de First Street tinha-lhes dado uma indisfarçável alegria. First Street era de facto o seu marco e tinham odiado vê-la decair, tinham odiado Carlota. Ela detetou isso por detrás dos parabéns que lhe davam. Sentiu o sabor quando os olhou nos olhos. A casa estava finalmente liberta de uma escravatura desprezível. E era espantoso o que sabiam sobre as últimas alterações e descobertas. Até sabiam que cores Rowan tinha escolhido para salas que ainda não tinham visto. Era magnífico Rowan ter conservado todas as mobílias de quarto antigas. Ela sabia que Stella dormira na cama de Carlota e que a cama no quarto de Millie tinha pertencido à grand-mère Catherine e que o tio-avô Julian tinha nascido na cama no quarto da frente, naquela que ia ser a cama de Rowan e Michael. O que é que eles achavam do plano dela para o grande hospital? Nas escassas e breves conversas fora da empresa, verificou que estavam espantosamente receptivos a ele. O nome Mayfair Medical encantava-os. Era crucial para ela que o centro abrisse novas perspectivas. Explicara na semana anterior a Bea e a Cecília que respondesse a necessidades que outros não tinham visado. O ambiente ideal para a investigação, sim, isso era obrigatório. Mas não seria um instituto numa torre de marfim. Seria um verdadeiro hospital, com uma grande proporção de camas para doentes que não pagassem. Se conseguisse juntar os principais neurologistas e neurocirurgiões do país e tornar-se o centro mais inovador, eficaz e completo para o tratamento de problemas neurológicos, com conforto sem precedentes e com equipamento mais recente, então o seu sonho tornar-se realidade. Se querem a minha opinião, acho espantoso, dissera Cecília. Já não é sem tempo, dissera Carmen Mayfair ao almoço. Sabe, a Mayfair and Mayfair tem dado milhões, mas esta é a primeira vez que alguém teve uma iniciativa deste género. E é claro que era apenas o começo. Não era preciso explicar, já que ela previa experiências relativas à estrutura e disposição de unidades de cuidados intensivos e enfermarias para doentes em estado crítico, que queria conceber alojamento revolucionário para as famílias dos doentes, com programas educacionais especiais para os cônjuges e filhos que tinham de participar na reabilitação dos que tinham doenças ou deficiências incuráveis. mas cada dia a sua ideia ganhava maior impulso. Sonhava com um programa de ensino humanizante, destinado a corrigir todos os horrores e abusos que se tinham tornado usuais na medicina moderna. Planeava abrir uma escola de enfermagem na qual seria criado um novo tipo de super-enfermeira, capaz de toda uma gama de novas responsabilidades. As palavras Mayfair Medical podiam se tornar o sinónimo dos melhores e mais humanos e sensíveis clínicos da profissão. Sim, todos eles se orgulhariam. Como é que podiam não se orgulhar?